vai sucando o mar irado, enquanto as ondas da praia nos trazem saudades de um ente adorado. Enquanto as ondas da praia nos trazem saudades de um ente adorado, lá vai vogando sozinha a sua vida arriscar para salvar outra vida de luta perdida no meio do com que a pobre barquinha não fique sozinha.